dorime, interrimo ad appare dorime. Senhor, meu primeiro pensamento nesta manhã que começa se dirige para ti, que velaste meu sono e assististe o meu despertar. Tu moras nas alturas e habitas bem no íntimo de minha vida, e todo este dia é teu, meu Senhor. Consagro-te agora a jornada que começa, e que meu trabalho seja fecundo com o orvalho do teu amor e a força de tua bênção. E que todos aqueles que eu encontrar hoje, Senhor, possam receber uma palavra amiga de teus lábios, um gesto acolhedor de minhas mãos e uma oração sincera de meu coração. Senhor, que hoje à noite eu possa estar novamente contigo, na intimidade, como alguém que reencontra um amigo, para poder dar graças pelo dia que me destes. A Rádio Integração de São José do Cedro, ZYJ737, AM 1180 kHz, 5.000 watts de potência, inicia agora a sua jornada. Tenham todos um ótimo dia. Programa Raízes do Sul, a música, a tradição e a boa prosa. Aos sábados, bem cedo, às 5:30 da manhã, com Cláudio Talheimer. Raízes do Sul, oferecimento. Juliano Móveis, em Cedro, na rua Nereu Ramos. Hélio Pneus e Acessórios, na São Vendelino. Restaurante Lanchonete Wagner, na rua Fiorello Anzolin, em Cedro. Arisson Móveis e Esquadrias de Alumínio, na Pessegueiro, Guarujá do Sul. Dil Colchões, em Guarujá. E Talheimer Colchões, distribuidores autorizados Eco7. Neitz, que pneus na 163, saída para Guaraciaba, perto do trevo de acesso a São José do Cedro. E Farmácia Líder Farma, na Avenida Rio Grande do Sul, no antigo mercado Malvesse, sala 4. Telefone 49-3197-1337. Programa Raízes do Sul. Abrindo o programa, não é? Raízes do Sul, desse dia 13 de junho. Quando são 5 horas e 32 minutos, quero aqui abrir o programa em homenagem a esse Gaudério Porca Véia, nos deixou ontem, no dia 12 de junho, que muito nos trouxe para a música gaúcha, para o nosso sul do Brasil. Nesse dia 13 de junho de 2020, estamos aí para mais um programa Raízes do Sul, com a nossa tradição um pouco entristecida hoje pela perca desse baita Gaudério. Quero abrir o nosso programa nesse dia de hoje, saudando a toda a gauchada amiga, que já estão em sintonia. Vai todo o programa hoje, em especial, ao nosso Porca Véia, né? Quem quiser pedir alguma música do Porca Véia, fica à vontade, estaremos atendendo com certeza. Você quer móveis exclusivos para sua casa, apartamento ou comércio? Juliano Móveis faz para você. Profissionais qualificados, marceneiros experientes, arquiteta formada com total compromisso na execução detalhada. Cozinhas, jogos de quartos, estantes, geyser, painéis, balcões e outros móveis em MDF e sofás sob medida. Juliano Móveis, há 10 anos em São José do Cedro, na rua Nereu Ramos. Telefone 3643-1757 ou no WhatsApp 99106-3346. Hélio Pneus e Acessórios, há mais de 23 anos prestando o melhor serviço para São Vendelino e região. Troca de óleo, suspensão, escapamento e soldas em geral. Também tem para venda pneus, filtro de óleo e peças de automóveis e motocicletas. Hélio Pneus e Acessórios em São Vendelino Cedro, 99901-4892. Eu escolhi você para amar, para compartilhar a vida. No Dia dos Namorados, escolha presentes da Farmácia Líder Farma e concorra a um Super Vale Compras. Uau! E mais, comprando na Líder Farma, você ganha um cartão exclusivo para o Mozão. Dia dos Namorados é na Farmácia Líder Farma. Compre sem sair de casa pelo nosso teleentrega. Líder Farma. Bem-estar, confiança e amor todos os dias. Nedski Pneus, representantes da Recapagem Boa Vista Pneus na linha agrícola, caminhões e caminhonetes, serviços feitos por profissionais qualificados com a tecnologia Morbitrit e alta qualidade das borrachas Vipal. Amigo produtor, precisando fazer a recapagem do maquinário agrícola? Ligue e peça orçamento. Nedski Pneus tem anexo autoelétrica com toda a linha de peças e profissionais experientes para resolver problemas na parte elétrica de carros, caminhões e máquinas agrícolas. Nedski Pneus, atuando há mais de 9 anos na região. 991778273, agora no Trevo de São José do Cedro. Restaurante Lanchonete Wagner, comidas bem preparadas com aquele tempero caseiro que todo mundo gosta. Serve almoço de segunda a sábado, buffet livre R$15. Também prepara marmitex por R$10. E para ficar mais prático, para você que mora na cidade, tem o teleentrega 998055022. Restaurante Lanchonete Wagner, na Rua Fiorello Anzolin, número 11, sala 3, Centro de Cedro. Alisson Móveis sob medida e esquadrias de alumínio, personalizando o bom gosto. Cozinha, quarto, banheiro, sala, escritório e demais ambientes. Dê uma identidade exclusiva com os móveis de Alisson Móveis e esquadrias de alumínio. Pagamento facilitado e trabalho profissional com acabamento de primeira. Fale com o Alisson. Telefone 991224733. Alisson Móveis sob medida e esquadrias de alumínio. Linha Pessegueiro, Guarujá do Sul. Você está na Rádio Integração AM, ZYJ 737, 1180 kHz, 5.000 watts, Rua Padre Aurélio, São José do Cedro. Continue com a gente.